Seguindo desta doutrina do velho Juramidã, junto com meus irmãos e o padrinho Sebastião. Vou seguindo nesta doutrina do velho Juramidã, junto dos meus irmãos e o padrinho Sebastião. Peço a meus irmãos amor no coração, para nós sempre seguir, agradecendo a Juramidã. Peço a meus irmãos amor no coração, para nós sempre seguir, agradecendo a Juramidã. Meu mestre é verdadeiro, está em todo lugar, nos vendo e nos ensinando a todos saber amar. Meu mestre é verdadeiro, está em todo lugar, nos vendo e nos ensinando a todos saber amar. Eu peço e vou pedir amor no coração para a doutrina expandir a luz que vem dos irmãos. Eu peço e vou pedir amor no coração para na doutrina expandir a luz que vem dos irmãos. Meu Pai está no céu, meu Pai aqui está, nos dando a proteção e alegrando nossos corações. Meu Pai está no céu, meu Pai aqui está, nos dando a proteção e alegrando nossos corações. Eu agradeço ao meu padrinho, padrinho Sebastião. Ó meu pai, ó meu paizinho, more no meu coração. Eu agradeço ao meu padrinho, padrinho Sebastião. Ó meu pai, ó meu paizinho, more no meu coração.